autorizado pouso na pista 28, altitude 3859. Alfa Juliette na escuta, quem modula? Tá 3663, desse mantendo 2000, altímetro 1016, livre elétrico, reporte localizador. 2000 com 1016, reportagem localizador 3663. Reduza para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, torre 1-1-8, meia dúzia. 18-6-1-6-0-5. Torre Salvador, bom dia, 1-6-0-5. 1-6-0-5, chame final de 5 milhas com cheque de trem. Reportarei. No solo aos 30, livrando à esquerda 121 decimal 9. Livrando à esquerda, se mais solo 1219, 13859. Bom dia. Bom dia. Bom dia, 3859, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 7. Alfa e Juliette para o portão 07, 3859. Positivo, avistado, autorizado pouso na pista 28, centro de 190 graus com 04 nós, ajuste no 016. Autorizado pouso no 016, ou 63, Libra LS, chame a torre 118-612. 8612, até já, 3663. Oi. 3-4. Meia 05 no solo de 33, livrando 121-9. 219, 1605. Salvador, o TA 3663 estabilizado na ILS, com a pista vista. Positivo, cheque trem, autorizado pouso na pista 28, vento de 200 graus com 03 nós, ajuste 10-16. Ponto livre na pista 28, o TA 3663. Tem mais autorizado chegada a CARI, desse mantenha nível de voo 050. Foi entrecortado, autorizado descida para o nível de voo 050, TAM 9400. 050, sim, 9400. Chegada a CARI. Solo Salvador, Gol 923. Gol 923, prossiga. Autorização para Guarulhos, nível 360. Cliente, aguarde a coordenação. O 923, a pista em uso, passará a ser a 10 a partir de agora. Cliente, a pista 10, o 9... Só poderia confirmar a rota se vai ser via o uniforme 58? Pelo seu plano, é a uniforme 58, confere. Ok, então obrigado. Procedimento ILS X-Ray para pista 10. Positivo, 9400. Guardando vetores. Perfeitamente, a partir de agora, sob vetor, curva à esquerda, proa 010, limite, autorização, localizador, pista 10. Que esquerda 010, limitado pelo lote 9400. Utilizado táxi via Juliette Alfa para o portão via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, grato. 3732, informação Oscar. 3732, controle. A partir de agora, a pista em uso 10, vento 120 graus com 1 nó. Será vetorado para o final do procedimento ILS X-Ray para a pista 10. Curva à esquerda, proa 020, limite localizador. TAM 3732. Esquerda 020, limitado pela localizadora. TAM 3732. Informativo desse, mantenha nível de voo 0620. 060, TAM 3732. 400, curva direita, proa 030. Direita 030, 9400. 23, pronto para a cópia. Afirmo. Voo no 923, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pela rota Perisque 58. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5034. 360, autorizado para Guarulhos e Uniforme 58. Decola da 1-0, primeira curva à direita, Gole, Gonza, saída 1935, controle. A torre 186 e o transponder 5034 para o gol no 923. Correto, chame para acionamento no 923. Chama lá. Então, 3663, prossiga. Gentileza, o senhor poderia informar se é previsto para o 3663, Salvador Guarulhos? Da EL, transição Guiné. Certo. Lado 400, inicie redução para aproximação, cheque preposto. Ok, reduzindo, 9400. 3732, desse mantenha 2000, altímetro 10, 16. 10 no meio, desce para 2000 pés, então 3732. 9400 para o localizador, curva direita, proa 070, livre LF, reposto estabilizado. Direita 070, reposto livre estabilizado, 9400. Direita 040373. Só 3663, prossiga. Senhor, poderia informar por gentileza a aerovia que vai ser utilizada a 50? Eu vou verificar agora. Aparentemente estamos recebendo uma modificação na sua rota aqui no sistema. Aguarde. Ok, obrigado. Zero. Vai passar o externo, já está baixado, travado. Positivo, TAN 9400, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 2 nós, ajuste no zero no meia. Ok, livre pouso, 9400. Solo gol 1926 na posição 4, prospecto estacionamento. Autorizado, reporte para o táxi 1923. Portará para o táxi 923. Controle de Salvador, bom dia, eu tô 3454, formação Oscar. Tá mantendo nível 170 na chegada Mari. 3454, está sob vigilância, desse mantenha nível de voo 050. 050, tá 3454. 663 autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, pela rota Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 119 decimal 35, torre 1186, código 5051. Chego, senhor. Foi autorizado 340 para Guarulhos, Upper Whisky 58. Decolada 10 com curva à direita, Gole Gonza é a saída. Só não consegui copiar o controle. O controle é 119 decimal 35, a torre 1186, reporte para acionamento 3663. 1935, 186, grato, reportará. Bom, Vitor Bravo Oscar, prossiga. Bom dia, senhor. Bravo Oscar no PAC 3, autorização de reboque da aeronave até o gate número 4. Autorizado o reboque, informe no término, Vitor Bravo Oscar. Formar o término, Bravo Oscar. Então, 3732, pode voar na proa 060 para interceptar? 070, chame estabilizado, redução a critério. Passará estabilizado na 070, até 3732. 923 com 3,41 de autonomia, 172 a bordo, alternando o galeão. Uno zero, chame 118 decimal 6. India e Alfa no pote espera 18,6, gol 1923. Alfa Vitor Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Tô passando o Alfa Vitor Juliette, tá no pátio da bata. Dois a bordo. Gente, só vai efetuar circuito de tráfego da 17 ou vai voar no corredor forte da 20 milhas? Gente, aguarde a coordenação, Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia, TAM 9400. TAM 9400, táxi via Alfa e Juliette para portão 10. Alfa Juliette, 10. 3732, 3 milhas para o externo, chame a torre 118, decimal 62. 386, boa. É sua, linda cola de imediato, vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 6. Gente, livre ingresso, a linda cola na 10, gol no 9 e 2, 3. Salvador, TAM 3732, final, passando externo. Positivo, aguarda pista livre, vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 6. Aguarda livre, TAM 3732. Zero de 0 para o 070, TAM 3454. Deixa mantenha 2000, altímetro 10 no 6. 2000 no 0 no 6, TAM 3454. 3732, autorizado pouso na pista 10, vento variável com 3 nós, ajuste no 0, 16. Livre pouso 10, até 3732. Foro 923, decolado 54, controle 1935, meu voo. 1935, obrigado, você volta. Controle Salvador, Bono 923. Bono 923, vigilância, submantenha nível 360. 360, 923. Autorizado corredor forte, corrigindo, autorizado voo local pelo corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17 com curva esquerda, manterá 1000 pés no corredor forte, controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, código transponder 0151. Alfa Victor Juliette, a frequência do controle é 1-1-9-3-5, da torre 1-1-8-6 e o seu transponder 0-1-5-1. Torre 1-1-8-6, 118-6, para acionamento chame 118-6, Alfa Victor Juliette. Bono 605, autorização Galeão 380. Bono 605, aguarde a coordenação, altímetro é 1-0-6. Guarda. Salvador, bom dia, TAN 3732, livrou. TAN 3732, táxi via Alfa, informe para ingressar na Juliette. Nossa, chama para Juliette, obrigado. Autorizado acionamento para o táxi, chame a torre em 118-6, Alfa Vitor Juliette. Estabilizou o visual, está 3454. 3454, 4 milhas para o externo, reduza para...